Bom dia, Azul 2704, ponto espera pronto. Azul 2704, autorizado a alinhar e decolar, pista no 0, vento no 40 graus, 059. Autorizado a alinhar e decolar, 1-0, 2704. Azul 2704, decolagem 31, no chame controle Salvador no 20, decimal 8, bom posto. 208, 2704, obrigado, bom trabalho. 0092, Torre. Torre, Salvador, bom dia, 0092, sinal LSX-310. 0092, autorizado por Bissão no 0, vento no 60 graus, 059. autorizado pouso no 0 Gol 1-0 na flecha. Via de voo 350, via Terra Puca. Via Puca solicita manter a proa aproximadamente 10 milhas. Bom dia, 755, bom dia, sem identificação, autorizado via chegada da Golf para 4 mil pés, o ajuste no 020. Para 4 mil pés, a chegada Golf, ajuste no 020, bom dia. Chegou no 020. Loro 759, pode esperar no 0 pro. Loro 759 é autorizado alinhar e manter pista no 0. E manter no 0, 759. Olo 092, no solo 34, táxi à direita, eu chamo solo 12, 12, 9. Direita, chama solo 219, Golo 092. Navegação azul 2705-2704. 2704, autorizada para o de Jambo. Jambo da presente, 2704. Autorizado a decolar pista no 0, vento no meio, 0 graus, 0 meia dúzia de nós. Eu decolar então no 0 para o gol 1-7-5-9. A 59, decolar 236, chame o controle de Salvador, 120, decimal 8, bom voo. 208, Salvador, 758, bom dia. Salvador, voo 758, bom dia. Luna 759, bom dia, contato radasco para nível de voo 360 via saída São Bruno. 360, Luna 759, solicita para o 180, a devida formação. Autorizado, vigil, com 759. Eu lhe desvio, Luna 759. Romeu Serra Golf Oscar, livre acionar, chame táxi. Desde a base de colaboração com o centro. É que vai dar agora 7-7-9, obrigado. Rádio 2704, chame o centro Recife, 1-2-5, 1-2-5-4-5. Recife 1-2-5-4-5, obrigado, bom trabalho, 2704. Uhum. 1-2-5-9, centro autoriza para hoje, fugado. Fugado, é, rapaz, obrigado. Ano 755, do Tapara 2000 pés, autorizado a final do procedimento do MSX Rei, repasse estabilizado. Descendo para 2000, autorizado o MSX Rei da 1-0, reportaré estabilizado, gol no 755. 1759, chame o 723, chame o 128, decimal 35. 2835, agora 759, bom dia. Bom dia. Oscar, qual os pontos de espera? Autorizado, saque, colocará de ponto de espera e é. Ano 755, outra reforma, chuva leve sobre o campo. Gente, igual no 755. Oscar, autorizado a alinhar e manter pista no 7, reporte pronto para decolar. 755, estabilizado o localizador. 755, chegou a torre, 1895. 1895, na 755, boa. Salvador, bom dia, voo no 755, estabilizado, o Nulesta, X-Ray down no zero, baixado o trabalho. Voo no 755, pouso autorizado, pista no zero, vento no 30 graus, 06 dúzia de nós, chuva leve, pista molhada. Gente, livre pouso na 10, voo no 755. Voo no 755 no solo 853, confirmando a pista está molhada? Afirmativo, molhada. No 755 chama o solo 12 e no 19. 1219, voo no 755. Terra Golf está autorizada a colar pista no 7, vento no 30 graus, 059, atente a possível esteira do Boeing 737 que pousou pista no 0. Rodolfo, eu acho que a decolou aos 5-5. Chamei o controle, permanência 1 no 2-0, deixa 1-8. Controle no 2-0, deixa 1-8, Serra Golpeota. Bom, meu Serra Golfiosca, decolada no 7. Bom, meu Serra Golfiosca, eu prefiro no corredor Axel no meu pé, repassa no farol da barra. Afirmo, corredor Axel no meu pé, repassa no farol da barra. Serra Golfiosca solicita desvio à direita devido chuva. Que autorizado, Serra Golfiosca. Autorizado, desvio à direita, Serra Golfiosca. Só meu gilete com meu mic, chama o controle 1-2-0-2-1-8. Só meu gilete do critério para 3.500 pés, o gilete Romeo Mike, confirme o tipo do equipamento e o local do aerolevantamento. Esse é o gilete Romeo Mike, prossiga sobre regras de voo visual, reporte iniciando o aerolevantamento. Romeu Gilete Romeu Mike, acende o código transponder Salvador Passaredo 2223, próximo ponto da espera da 1-0 pronto. 2223, Passaredo, autorizado a linha R de colapso no 0, vento 150 graus, 3 mais. Desvio a linha R de colapso, Passaredo 2223. Papai Romeu Juliette, Romeu Mike, controle. O filme não é do seu aonde? Eu já mais confirmo o tempo total de voo. Copiado. Saindo 2223, decola o 01, chama o controle, frequência 1120, decimal 8. 208, grato. Salvador, passaria do 2280, decolado na Arborono, cruzando 1200 pés. Passaria 2226, contato na decolagem, sub mantém nível de voo no 80, passando 2000 pés, voo direto elétrico. 80 para 2000, direto elétrico, passaria do 2223. Salvador, passaria 2223, é, possibilidade de manter a proa 250 inicialmente devido a formações após o Alefa? Afirmativa, passaria 2226, após quando possível a proa Alefa. É, portanto, inicialmente acho que acredito que por 10 milhas aí a gente mantém essa proa após o Alefa, vai informar quando retornar a rota, o 2223. Descopiado. Você é algo fios que já foi ser chamado de regresso? Uma hora, 45 minutos de corrida. Copiado, Papai Romeu Sierra Golf Alfa, concluído com as táticas em setor, autorizado chamar na frequência livre. Frequência livre, Sierra Golf Alfa. Salida 2223, é possível coordenar aí com o centro? Após a Lerma, a gente voar direto à Vitória da Conquista? Temos que coordenar, passeio 2223. Obrigado, agora da localização. Sinal é 312 afirmativa, sua identificação, desça nível de voo 050 via chegada Bomed 1. 0050 via Bomed 1, solicitação possível direto em SAP da presente posição, prevenção aprovação de Sinal é 312. Sinal é 312, livre a prioridade. Sinal é 312. Passageiro 2223, está assumindo a ligação, vai no Broad Alert. Gente, passageiro 2223. Chama o mais controle sente. 3226, eu vou direto para Vitória da Conquista. Direto para Vitória da Conquista, muito obrigado pela coordenação aí, o passageiro 2223. Salvador, muito bom dia, da Senha daqui, o Lestão 3304. 3304, bom dia, sem identificação, desse via chegar. Aí o sujeito tinha outro 1021. Mas 021 saiu intercortado, senhorita, poderia repetir a primeira informação? Negativa, sem identificação, desse nível de voo 050 via chegada Bonf. 050, pode bater, Lestão 3304? A 13 Bonf, então 3304. Graças, senhorita Bonf, me ajuda, 3304. Hermé 312, desça 2 mil pés, hoje o sujeito de mesmo 9021, autorizado o final do procedimento ILS X-Ray. Está 1-0 em forma estabilizada. Desça 2 mil pés, autorizado o procedimento ILS X-Ray. Thank you. Pensando em informar a Francisca, da mulher, do Jornal da 312. Aguarde, Jornal da 312. Metriz 1-2, informa pista seca. Tá, pista seca. Mas como chuva não tem vindo? Tem que ver a taxa da Metriz 1-2, eu tenho informa que não há chuva no aeródromo. Ok, muito grato, Metriz 1-2. Controle, eu tá 3604. 1304, controle. Mantendo o perfil, pode descer direto a 4000, certo? 1304, é autorizado a descer do 2000 pés, a gente vê o time de 1021. 2000 pés, 1021, direto 2000, tá 3304. Quando possível, Duna ou Simbra. Gente, aguarde. Do 2223, submantenha nível de voo 180, chame Centro Recife 1260, caso negativo 1288. Acendendo para nível 180, Centro Recife 1260, 1288, grato, passeio 2223. Centro Recife 04, voo Iduna, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, pistão no zero, informe estabilizado. Iduna 2000, informe estabilizado, tá 3304. Estabilizado ILS, chanel M3-12. Chanel M3-12, completo final do procedimento ILS X-Ray, chame torre 1-98-95. 1-98-95, por favor, M3-12. Posição, Valdor, chanel M3-12, transfere estabilizado no ILS X-Ray 1-0. Funcionando 6312, autorizado o pouso, pistão 0, vento 160 graus, 5 lá. Livre, pouso, 10, Xenai 6312. Passamos e autorizado, chamo para decolar. Autorizado, o táxi de decolagem com proa norte, informe fora do solo, vento 160 graus, meia lua. Xenai 312, solo de 26, táxi à direita, chama 121 no decimal 9 solo. 219, Xenai 312, ele vai na IEM. Tango fora. Tango decola os 26, proa norte, chama o controle, frequência 120 desse valor. Está presente 120, 80, controle grata. Olha, bom dia, Papa Ramos, ele é passando.